Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vinda ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para, nestes 60 minutos, trazer o melhor da música clássica, música erudita, a música de sempre. Hoje, o compositor escolhido foi Peter Tchaikovsky. Vamos ficar com Concerto para Piano número 1, de Peter Tchaikovsky. É com esta obra que nos despedimos, prometendo que na próxima quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, estamos de volta para lhe trazer mais 60 minutos da música de sempre, música clássica e música erudita. Tenha então uma boa noite, tudo de bom e até para a semana.

Thank you.

Thank you. Quarto Andamento com Joana Santos.